cidade. Cidade, rumor e vai-vem sem paz das ruas. Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Saber que existe o mar e as praias nuas. Montanhas sem nome e planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada e apenas vejo os muros e as paredes e não vejo nem o crescer do mar nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes.